Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, e tá pertinho. Dia 12, o Brasil estreia contra a Croácia, né? Lá na Arena do Corinthians, e nós vamos torcer. O Brasil não tem direito de perder essa Copa, né? Só que o povo tá num desânimo aqui em Brasília, não tem movimento de Copa, não. Antigamente, essa hora, o povo tava tudo... Não, agora tem que tá quieto aqui, né? Tomara que dê tudo certo, vamos torcer. A discoteca do Cleitão traz o cantor Humberto Xavier. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Paulo Diniz. A frase irretocável do filósofo grego Aristóteles. A oração de hoje é a oração das causas impossíveis. Se você acha que tem alguma coisa que você não dá conta de fazer, não tem não, viu? A oração de hoje é das causas impossíveis. A dica de hoje é importantíssima demais da conta. Você sabia que solidão mata? Hã? Pois é, presta atenção na dica de hoje, tá? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma música que ele gravou em 1971. E na Lorota Boi, a gratidão do elefante. Que elefante nunca esquece, né? Esse aqui também não esqueceu, não. Na trilha sonora da vida do Adriano Marques, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, eu vou trazer o Tim Maia para cantar uma música que marcou a vida do Adriano, né? A sugestão do Beijar, música nova de Eliane e Samuel. Eu começo trazendo aí André e Adriano, com a participação do Sonado Ginigeno, Vou Morar no Meu Carro. Fiquei preso em você, caí no seu alçapão. Um homem apaixonado é um peixe fisgado no rio do coração. Já não adianta chorar, dizendo que não tem sorte. Se tô sem certo e sem casa, o jeito é bater asa e beber água em outro pote. É que vacilei, não vigiei, tô enfeitiçado. Tô caindo fora, tô indo embora, chega de freio de mão puxada. Quero sair dessa seca, não quero mais mexer a cara. Vou beber com os amigos e amanhecer na candaia. Chutei o pau da barraca, me livrei dessa enhaca e nunca mais eu me amarro. Quero sair dessa seca, eu quero é mais encher a cara. Se eu ficar mamado e levantar de pé inchado, se a solidão bater, não tem pra onde eu correr, eu vou morar no meu carro. Amigos de NG, chega mais, tá morando no carro? Tô sem André Adriano, só sai do carro pra encher, cara. Fiquei preso em você, caí no seu altapão. Um homem apaixonado é um peixe fisgado no rio do coração. E beber água em outro pote. É que vacilei, não vigiei,

Cleiton, quando eu morava em Minas Gerais, eu ouvia muito o seu programa, sou seu fã, e agora o Sebastião lá de Valinhos está me ouvindo pela radioestudiobrasil.com.br, no horário que ele quiser, né? Lá no computador dele. Estranho é bom demais, essa tal de internet, estranho é bom demais da conta, né? Vocês conhecem essa música que fez muito sucesso com Sandy Júnior, mas eu vou trazer para vocês com os avós de Sandy Júnior, viu? Zé do Rancho e Mariazinha, abre a porta, Mariquinha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro. Mariquinha, abra a porta. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão. Ó, Mariquinha, abra a porta e não reclama. Mostra que você me ama, que eu não quero discussão. Você queria que seu bem fosse bocó, pra te levar no forró e depois ficar na mão. Mariquinha, abra a porta. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão. Basta que testa, porque não ficou por lá. Você não quis me levar. Mas eu sei por que razão. Vai num forró, belisca a mulher alheia. Quando volta me tapeia, só pedindo meu perdão. Mariquinha, abre a porta, eu tô sofrendo. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão. Ó, Mariquinha, não levei você comigo. Tive medo do perigo por causa dos gavião. Eu fui na festa, mas agora tô de volta. Venha já abrir a porta, que eu não durmo fora, não. Mariquinha, tô no sereno, abre a porta. Ah, é? Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, colchão. Eu já falei que não vou abrir a porta e peço que você volta sem fazer alteração. Se eu abrir, já sei o que vou fazer. Você vai ter que gemer, é no balde macarrão. Mariquinha, tô no sereno, abre a porta, ah, Mariquinha. É. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua canseira, bem longe do meu colchão, bem longe do meu colchão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Zé do Rancho e Mariazinha, abre a porta, Mariquinha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Atenção, senhores contratantes de shows de todo o Brasil. A RBM Música está à sua disposição no telefone 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. A RBM tem o show do tamanho do seu evento. Você ligando, você contrata Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar, Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu vou atender um pedido agora do Tony dos Sandias, lá de São Francisco, Minas Gerais. Cleiton, gostaria que você tocasse uma música que nós escutamos seu programa pela Beira Rio FM, do Zé dos Passos. Muito obrigado. Tony, um abração para você, um abração para o Zé dos Passos, Dona Conceição, os meus amigos todos aí de São Francisco, nas Minas Gerais, onde o nosso programa, graças a Deus, tem uma audiência fantástica. O Tony pediu e eu vou trazer Berlim e Carlos Royce, Saudade do Seu Olhar. Não consigo, tenho que segurar, que segurar, que segurar. A noite é tão bela e eu vejo estrelas a brilhar. No céu eu encontro o infinito, brilhando como o seu sorriso. Pois foi em você que encontrei meu conforto. Você é a rosa que falta no meu jardim. A noite é tão bela e eu vejo estrelas a brilhar. Berlim Carlos Royce, Saudade do Seu Olhar, para o meu amigo Renato Gonçalves, diretor-presidente da Beija-Flor FM, lá de Floresta do Araguaia, ele que está chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Meu amigo Renato, seja muito bem-vindo, um abração em todos os nossos ouvintes aí da Beija-Flor FM no estado do Pará. Para mim, esse rapaz é um dos maiores artistas do Brasil. Gessie Quirino, Paisagem do Interior. Eita, compadre véi, isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Matuto no meio da pista, menino chorando nu, rolo de fumo e beiju, colchão de palha listrado. Um padre bebo agarrado, preto velho rezador, jumento, jipe e trator, lençol voando estendido. Isso é cacado e cuspido, paisagem de interior. Três moleque fedorento, mocegando o caminhão. Chapéu de couro, chipão, bodega com surtimento, poeira num pé de vento, tabuleiro de cocada, banguela dando risada das prosas de um cantador, buchuda sentindo dor, com filho quase parido, isso é cacada e cuspido, paisagem de interior. Bebo lascando a canela, escorregando na fruta, no batente uma matuta, areando uma panela. Cachorro numa cadela, se livrando das pedradas, ciscador, corda inchada, na mão do agricultor. No jardim beija-flor, num pé de planta florido, isso é cacado e cuspido, paisagem de interior. Mastruz e erva cidreira, debaixo do jatobá, menino querendo olhar as caças da lavadeira, um chiado de porteira, um fole de oito baixo, pitomba boa no cacho, um canário cantador, caminhão de eleitor com os votos tudo vendido, isso é cagado e cuspido, paisagem de interior. Um motorista cangueiro e um jipe cheio de batata, um balaio alpercada, porca gorda no chiqueiro, um camelô trambiqueiro, aveloz, lagartixa, bode velho de barbicha, bisaco de caçador, um vaqueiro aboiador e um bodegueiro adormecido. Isso é cacado e cuspido, paisagem de interior. Meninas na cirandinha, um pula-corda e um toque, varredeira na fofoca, uma saca de farinha, cacarejo de galinha, novena no mês de maio, vira-lata, papagaio, carroça de amolador, fachada de toda cor, um bruguelinho desnutrido, isso é cagado e cuspido, paisagem de interior. Uma jumenta viçando, jumento correndo atrás, um candeeiro de gás, véi na cadeira bufando, rádio de pilha tocando, um chouriço, um manguzá, um galho de trapiá carregado de fulô, fogareiro, abanador, um matador destemido, isso é cagado e cuspido, paisagem de interior. Um soldador de panela debaixo da gameleira, suvaqueira, baleeira, uma maleta amarela, rapariga na janela, casa de taipa e latada, novilha dando mijada na calçada do doutor, toalha no quarador, um terreiro bem partido, isso é cacado e cuspido, paisagem de interior. Um forró de pé de serra, fogueira, milho e balão, um tum-tum-tum de pilão e um cabritinho que berra, uma manteiga da terra zoada no meio da feira, facada na gafieira, matuto respeitador, padre, prefeito e doutor, os homens mais entendidos, isso é cagado e cuspido, paisagem de interior. Esse Equirino, paisagem do interior. É impressionante nesse rapaz. Os detalhes dos causos que ele cria e conta realmente é fantástico. A sugestão do Bejá. Música nova de Eliane e Samuel. Amor, já tô indo. Outra vez querendo ficar com você e sair saudade de você, meu bem. Sei que você tá tão bem. A noite vem surgindo, o amor já tô indo pra gente se ver. Tô com vontade de te abraçar. Minha sede poder matar. Já tô vendo a cena, a noite ser pequena pra gente namorar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Eliane e Samuel, Amor Já Tô Indo. E o Flávio divulga os grandes nomes, mas divulga os artistas que estão começando, como Eliane e Samuel, e ele faz um trabalho super bem feito e dá resultado rapidinho, viu? Se você quiser divulgar o seu trabalho, ligue 61 99 81 3601 para você falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Tim Maia, Ataíde Alexandre e Cristiano Araújo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Adriano Marques de volta, Redonda, no Rio de Janeiro, onde ele curte o nosso programa pela Acesa FM. Ele mandou aqui um recado para mim. Cleiton, eu escuto seu programa direto aqui em Volta Redonda e achei muito interessante esse quadro, A Trilha Sonora da Minha Vida. E eu queria que você tocasse uma música importante na minha vida, que marcou um momento de grande emoção, de grande carinho. Foi uma moça que eu conheci, nós tivemos um romance, depois eu nunca mais a vi, mas todas as vezes que toca essa música eu recordo com muito carinho daqueles momentos que nós passamos. Tá aí, na trilha sonora da vida do Adriano Marques, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Tim Maia, Você. De repente a dor de esperar terminou, e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez. Todo pranto sumiu, como encanto surgiu meu amor. É como eu sonhava.

coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei e te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Oh, que maus bocados eu passei. Sei que seu coração gritou por mim na última moda sertaneja que o DJ tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, não, também passei e te liguei bebado fora de hora. E nem cê tá fazendo agora, ligado a cobra, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci. Não, não, não, também passei e te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Cristiano Araújo, Maus Bocados. No próximo bloco, eu tenho uma dica importantíssima: solidão mata. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu queria que você prestasse atenção, que essa dica de hoje é uma dica da maior importância, porque ela é uma dica que pode ser vital. Você sabia que solidão pode matar? É verdade. Presta atenção aqui no que eu vou lhe dizer. Mais do que triste, a solidão é perigosa para a saúde dos idosos. Uma pesquisa do psicólogo John Cacioppo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, indica que a extrema solidão é tão prejudicial ao corpo quanto à obesidade e aumenta em 14% o risco de morte prematura de quem chegou à terceira idade. Os resultados colocam o isolamento como um fator de risco tão potente quanto a situação socioeconômica desfavorecida, que eleva em 19% as chances de morte precoce. Cacioppo apresentou esses resultados no início deste mês durante o Congresso American Association for the Advancement of Science anual, evento ligado à editora da revista científica Science. As pessoas subestimam a importância de compartilhar bons momentos com amigos e a família, observa o cientista. Mais do que companheirismo, Cacioppo afirma que, independentemente do estágio da vida, são necessárias a assistência e a proteção mútua. Por isso, ter relacionamentos de qualidade é uma das chaves para a felicidade e a longevidade. As tensões e os desafios da vida são suportados mais facilmente se podemos compartilhá-los com alguém em quem podemos confiar, diz o especialista.

A lorota boa de hoje é a gratidão do elefante. Dizem que os elefantes nunca esquecem, que o elefante tem uma memória. Por isso que o pessoal fala memória de elefante, porque ele nunca esquece, né? Então diz que em 1989, Peter Davis estava de férias no Quênia, depois de se graduar na Northwestern University dos Estados Unidos. Em uma caminhada pela savana, ele encontrou-se com um bebê elefante que estava com a pata levantada e já havia sido abandonado pela mãe e pela manada por não poder mais caminhar. Ele se aproximou muito cuidadosamente, o pequeno elefante estava furioso e estressado. Peter ficou de joelhos, examinou a pata do elefante e encontrou um grande pedaço de madeira enfiado na sola da pata. Ele, com muito cuidado, gentilmente, ele tirou a faca e com muito cuidado tirou o pedaço da madeira. Nesse momento, o elefante devagar colocou a pata no chão, fixou o seu olhar diretamente nos olhos de Peter por alguns momentos. Ele ficou congelado pensando que ele seria atacado. Depois de um certo tempo, o elefante fez um barulho bem alto com a sua tromba, virou-se e foi embora, provavelmente em busca da sua mãe e da sua manada. Peter nunca esqueceu o elefante e tudo o que aconteceu naquele dia. 20 anos depois, mais precisamente no dia 23 de maio de 2009, Peter estava passando pelo zoológico de Chicago com seu filho, quando eles se aproximaram da jaula dos elefantes. Uma das criaturas se virou e caminhou para um local próximo onde Peter e seu filho Cameron, de apenas 15 anos, estavam. O grande elefante encarou Peter como há 20 anos atrás, levantou sua pata do chão e abaixou por várias vezes, emitindo sons muito altos enquanto encarava o homem. Todos ao seu redor correram em desespero, pois imaginaram que o forte e poderoso animal poderia romper a barreira das grades e atacá-los. Nesse momento, Peter, segurando seu filho pela mão, para que ele não se amedrontasse, relembrou do encontro de 1989 e reuniu toda a sua força e coragem, escalou a grande grade e entrou na jaula do elefante. Nesse momento, ele andou até o elefante e o encarou diretamente nos olhos, como que retribuindo aquele olhar marcante de 20 anos atrás que aconteceu na savana. O elefante emitiu um som alto. Peter sorriu e abraçou com a ternura de um pai que abraça o filho. Neste momento, o elefante enrolou a sua tromba na perna do Peter e o jogou uns 8 metros de distância diretamente contra a parede e pisoteou por várias vezes até que ele morreu. Não era o mesmo elefante e ele se ferrou. Memória de elefante. Isso é que é humor negro, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Mais uma emissora de rádio do estado do Rio Grande do Sul está transmitindo o nosso programa. É uma alegria muito grande. Estou recebendo aqui um e-mail que veio lá do Enio Raji, que é o diretor, né, da Rádio Liderança FM, da cidade de Bom Progresso, no Rio Grande do Sul. Gostaria de lhes mandar um abraço de toda a gauchada, pois seus programas são muito benquistos por aqui, com ouvintes até mais assíduos em programas da Rádio Estúdio aqui vinculados do que nos nossos próprios programas. Isso só ressalva o belíssimo trabalho de toda a equipe da Estúdio Brasil. Líder em audiência, os programas Maurício Fares, Amado Batista, Cleiton Aguiar, Brasil Brega Show e Mundo Sertanejo. Gostaria que fosse mandado um abraço para toda a nossa querida comunidade Bom Progresso, no Rio Grande do Sul, em especial alguns fiéis ouvintes e fãs do programa, o Remy e a Jane, que muito desejavam lhes mandar todas essas nossas considerações. O Enio, um abração para você, rapaz, muito obrigado. A cidade de Bom Progresso é pequena cidade, tem, segundo o IBGE, cerca de 3 mil habitantes, num território também pequeno de 82 quilômetros quadrados. Quem nasce em Bom Progresso é bom progressense. E o município de Bom Progresso divide com Braga. Ô Enio, um abração para você, muito obrigado por estar hospedando a gente na sua rádio. E um abraço aos amigos, todos aqueles que acompanham o nosso programa pela Liderança FM em Bom Progresso, no Rio Grande do Sul. Tchê! Bom demais da conta. Aniversariando hoje, Mirta Laila Demarque e o meu xará, Cleiton Nunes, ele só tem 30 anos mais novo do que eu, né? Zosângela Pereira, Cícera Alves, Sônia de Souza, o Jefferson Barril, o Cláudio Ferreira, o Marcos Roberto, Adriano Farias, Sônia de Fátima Ferreira e Amanda Guedes. Parabéns, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde para vocês. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou pegar aqui uma oração que eu recebi da minha irmã Denise Aguiar, a oração das causas impossíveis. Nada é impossível para Deus. Se você tiver fé e se você fizer a sua parte, você supera qualquer situação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Já passei por cada coisa na minha vida que se não fosse pela graça de Deus, mas no fim tudo dá certo, né? E aí eu me lembro do meu velho pai que dizia o seguinte: meu filho, um problema que não tem solução, solucionado está. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, diante de tantos testemunhos que alimentam a nossa fé, venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé que o Senhor é o Deus do impossível. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida. Ó Deus que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez um morto de 4 dias ressuscitar, além dos paralíticos que voltaram a andar. Tenho uma causa impossível e coloco-a em tuas mãos. E pela minha fé, creio que esta causa já está ganha. Em nome de Jesus Cristo, que o mal que atrapalha saia agora. E que o bem que abençoa venha sobre mim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Confio em ti, Senhor. Essa é a oração das causas impossíveis. Coloque a sua fé, que as causas impossíveis se tornarão todas possíveis. Essa aqui é exclusiva do programa Cleiton Aguiar, só tem no meu programa. Antônio Vitor, com a participação de Marcos e Gustavo, Era Uma Vez. O chão se abriu, o vendaval de emoções foi levando tudo abaixo, foi varrendo corações. Emoções desenfreadas, festival de estupidez. Era uma história bonita, uma história bem escrita. Era uma vez. Uma vez, bocas unidas, uma vez a esperança. A gente era tão velho, a gente era tão criança. Uma vez era ternura, outra era desespero. Vou te amar eternamente, vou morrer preso às correntes dos fios dos teus cabelos. É com você, amigo Antônio Vitor! Veio o vento assobiando, arrancando as nossas telhas, amordaçando as palavras da tua boca vermelha. Depois do grito, silêncio ensurdeceu meus ouvidos. Era pra ser diferente, mas virou lágrima ardente, solidão, caco de vidro. Uma vez, paixão de ébrios, explodindo insensatez. E são tantas as lembranças, era uma vez. Uma vez era um sonho, outra era pesadelo. Vou te amar eternamente, vou morrer preso às correntes dos fios dos teus cabelos. Música.

vira a cortina fechando. É na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiás, Belmonte e Amaraí, gente de minha terra, para o meu conterrâneo Walter Soares. Cleiton, estou muito feliz com o seu programa, levando o nome de Coromandel para todo o país e também o nome do poeta maior Goiás. Parabéns, conterrâneo. Ô Walter, rapaz, eu faço isso há 34 anos, né? Há 34 anos em todos os meus programas de rádio e de televisão, em todos os shows que eu faço pelo Brasil inteiro. Nunca deixei de falar o nome de Coromandel, porque eu acho que é uma obrigação minha, porque a terra onde eu nasci, a terra onde eu tenho os meus amigos, a terra do Goiás, a terra de Abel Ferreira, de tantos talentos que essa terra já produziu. Coromandel é uma cidadezinha pequena, mas é enjoada, viu? Não é brincadeira, não. Aqui em Brasília, todo lugar que você olha, que você esbarra, você vai ter um coromandelense ilustre, né? Na justiça, no jornalismo, na economia, todo lugar que você vai, você encontra um coromandelense famoso aqui em Brasília e para tudo quanto é lado. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um show lá em São Félix do Xingu. Gente, é longe demais da conta. A hora que eu subi, que o locutor anunciou meu nome, que eu subi a escada, alguém gritou lá: Cleiton, eu sou de Coromandel. Lá em São Félix do Xingu, todo lugar que eu chego, tem alguém de Coromandel ou alguém que conhece alguém de Coromandel, né? A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo grego Aristóteles. O ignorante afirma, o sábio duvida. O sensato reflete. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. É a frase irretocável de Aristóteles. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Humberto Xavier. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Se a Rede Brasil não tiver um canal local na sua cidade, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, pelo canal 175 da Sky, a Claro TV é o canal 133, a GVT, canal 248, TV Vivo 237, TV CTBC 714, pelas antenas parabólicas e também direto em tempo real no site www.rbtv.com.br, toda terça-feira às 11 da noite, com repeteco no domingo às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Humberto Xavier, como sempre quis. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Humberto Xavier, como sempre quis. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado eu vou trazer. Um grande mestre. A Faculdade da Música apresenta Paulo Diniz, Pingos de Amor. A vida passa telefone e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. Veio a noite A Faculdade da Música apresentou o mestre Paulo Diniz, Pingos de Amor. Compara uma música dessa com essas músicas que estão fazendo hoje. Olha a diferença, tem poesia, tem melodia, tem... Como é que é a voz desse rapaz, Paulo Diniz? Que voz bonita, né? Então por isso é que eu falo, eu criei esse quadro, não é para ser contra ninguém, é para ser a favor de que as pessoas aprimorem a sua arte de cantar, porque a música brasileira, por tudo que ela já teve, ela merece respeito, né? O goiano da voz de mel, Leonardo, só o tempo vai dizer. Não fale nada agora pra mim, deixa assim, dê mais um tempo, espere o coração decidir o que vai ser depois desse momento. Será que é pra sempre? Será que é eterno? Pingos de verão ou chuva de inverno? Eu não quero me enganar de novo.